Começa agora, programa do Carlos Pitti. Tô imaginando você, amor, aí bem longe de mim. Do outro lado do oceano e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com o meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de chegar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa boa. Dá vontade de chegar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. Alô, gente! Alô, meu povo! Arrepia na rede! Tô chegando aqui na sua rádio para mais um programa Carlos Pitti. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo numa boa? Na paz? Bem com a vida? Então tá ótimo! Obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência de sempre. Aliás, quero agradecer a todo mundo, né? Todo mundo que mandou mensagem pra mim nessa semana, na passagem do meu aniversário. Muito obrigado, viu, gente? Ih, rapaz, recebi tanta mensagem, graças a Deus. Tô imensamente feliz mesmo, pela lembrança de todos. Muita gente de todo que é lugar, né? Do Brasil, também de Portugal. Obrigado aos portugueses aí que mandaram mensagens, da Argentina. Tamo chique demais, né? Do Brasil todo. Enfim, a todos vocês de coração, agradeço pela lembrança, tá bom, gente? Então tá bom. Bom, programa Carlos Pitti, mais um ano de vida e vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Daqui a pouquinho tem a Miroca, daqui a pouquinho tem música pra matar a saudade, tem Cabana ao Mundão, tem bate-papo, tem entrevista aqui no programa Carlos Pitti. Então fica ligadinho que é bom demais aqui na sua rádio, no programa Carlos Pitti, pra toda a nossa rede, em dezenas e dezenas de rádios, tudo de bom pra todo mundo. Bora começar! Falando em aniversário e tal, e pra todo mundo que tá de aniversário, que também tá ouvindo o programa, vou trazer, essa que vai ser a nova música de trabalho do meu CD aí, do CD Passe de Mágica, Carlos Pitti, Calendário! Sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional. Fevereiro a seu lado, a minha vida é um carnaval. Em março não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira. Quero casar com você. Rabisquei no calendário, você pode. Sempre te amarei. E em maio imagino você noiva e feliz. Em junho um arraial, muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno pra gente se esquentar. Em agosto, a seu gosto, tudo pode acontecer.

Carreiro e Capataz. Ah, Carreiro e Capataz. E outro vai ficar João Carreiro. E o outro, João Carreiro. O João Carreiro, ele já dava pinta que ele ia continuar sozinho, que ele participou do DVD, né, do Sérgio Reis e o Renato Teixeira. E isso daí foi realmente o final da dupla. E ele vai, parece que ele vai começar com um CD com músicas cristãs. E o João, o Carreiro e Capataz, nos próximos dias já lançam a primeira música, foto e tudo mais. Alô Carreiro, alô Capataz, alô João Carreiro, todo mundo aí. Boa sorte pra vocês aí nessa nova empreitada, como a gente diz, né? Isso aí. E estreia neste domingo o projeto Bem Sertanejo, que o Michel Teló produziu e vai apresentar no Fantástico, que é um programa aqui no Brasil da Rede Globo, aos domingos à noite, né? Então, inicialmente esse Bem Sertanejo tinha sido pensado para ser um DVD do Michel. Agora ele ofereceu material para a Globo e a Globo, para trazer o Fantástico mais no popularzão, comprou a ideia, né? Então vai ser, serão 12 episódios divididos em duas temporadas para contar a história da música sertaneja e das suas muitas fases e dos seus grandes nomes, né? Vai ter muito papo, muita conversa e muita música. Então tá certo, com certeza. E vai ter espaço pra falar dos antigos, das novidades, enfim, de todo mundo. Vamos aguardar que seja um bom espaço aí pra música sertaneja na televisão, né? Isso aí. E começa com Jorge e Matheus e Chitão e Xororó já nesse domingo. Legal. Falando nisso, você também que acompanha, você não esquece de acompanhar a gente na TV CP1. As entrevistas que você escuta no programa, os bate-papo com os artistas, também todas as entrevistas envolvendo, inclusive, coberturas dos eventos na Miroca, as novidades da música sertaneja da noite em São Paulo, na tvcp1.com, procurando também no YouTube, programa Carlos Pitt, TV CP1, você vai encontrar lá muitas matérias também da música sertaneja. Legal. E pra fechar, Miroca? Pra fechar, vamos comentar que o Gustavo Lima gravou o DVD em Goiânia. Foram 2 dias numa casa de show que ele transformou num verdadeiro boteco. E é justamente isso que vai se chamar o DVD dele. Bom, enfim, e o Gustavo convidou pra esse boteco, né, várias personalidades. Adivinha com que nome começa? Ah, bom, é Boteco Leonardo. Boteco, em Goiânia, Leonardo, né? Além dele, teve Zezé de Camargo e Luciano, Jorge e Matheus, Bruno e Marrone. E uma presença mais do que especial. O pai do próprio Gustavo Lima cantou com ele no palco, seu Alcino. E cantou feliz, viu? E vai ser um DVD marcante, com certeza. Vamos aguardar, então, o Boteco, melhor, o seu DVD no Boteco do Gustavo Lima. É, e eu preciso dizer que são só com hits dos anos 90 e dos anos 2000, então é um repertório que não tem como errar, né? Aliás, falando nesse tipo de repertório, também quem tá preparando um DVD assim é o César Menatti Fabiano. Quero que sim, no próximo programa você fale também disso pra gente, tá bom? Sim, são 3 DVDs anos 90, 2000 e acho que anos 80 também. Ota, Samondão. Obrigado, Miroca! Nada, beijo, Pete. Parabéns de novo, viu? Pra todos nós. Alô, Gustavo Lima, Gustavo Lima, canta, né, meu filho? Um abraço, gente. Programa Carlos Pitt na sua rádio que não para. Amo, Deus. Fala, seria covardia ir embora sem dizer por quê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar o ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Fala, seria covardia ir embora sem dizer por quê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos, você vai deixar no mar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta linda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Alô, meu povo, alô, gente. Hoje eu tô recebendo aqui mais um grande convidado. Eu já tô virando mania, todo mundo é grande. É porque são grandes, que só vem aqui no programa que é gente boa, né? Nossa, cara, a gente agradece a oportunidade, o espaço que você tem dado pra gente, que tá iniciando aí, com muito carinho, né? Edu Timporini, toca aqui, garoto. Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Diretamente de Arujá. Arujá, cidade de natureza. É litoral ou não? É perto? Não, é próximo. Próximo aqui é Guarulhos, próxima região metropolitana de São Paulo. São Paulo. É bem tranquilo. Terra de muito negro que canta sertanejo. É, né? Viu? Também tem. Você falou o programa aqui. Aliás, teve muitos artistas já que passaram por aqui que foram suas primeiras entrevistas na carreira no programa. Mas não é que são artistas novos. Quanto tempo de estrada? 12 anos de caminhada. Eita, né? Já conhece tudo. Tudo não, tudo a gente nunca conhece tudo, mas a gente tá pelejando. Não, tipo assim, já conhece bastante não, coisa. Conhece as dificuldades, conhece os meios, os acessos, como que é, como que não é. Já cantou em palco bom, palco ruim, som bom, som horrível também, não é? Nossa, então conhece vezes, tudo. Nossa, conhece bastante coisa. Já passou algum vexame assim de som, alguma coisa assim ou não? Vexame, cara? Rapaz, teve uma vez, não chegou a ser de som, mas foi um negócio diferente, isso bem no começo, né? A gente tava tocando uma festa de família num aniversário e o pessoal sempre canta parabéns e traz bolinho lá pro cantor. E, pô, pra mim eu até brinco, ó, se você vai numa festa de aniversário e não come bolo, dá azar, eu sou meio supersticioso com esse negócio. Aí o que eu fiz? Coloquei meu bolinho do lado e tal, aí deixei o violão e conversando com um com o outro, na hora que eu pego o bolo, tô comendo bolo. De repente eu sinto aquelas formigadas, aquelas mordidas na língua. Que é o bolo cheio de formiga? Esse foi o pior vexame que eu passei. Nossa. Mas som assim. Mas ninguém viu, só você que viu? Só, né? Eu que vi, joguei o bolo lá do outro lado do canteiro lá e deixei tudo com assim mesmo. Uma vez, você sabe que eu fui. Lá na minha adolescência, nos meus. Entre 12 a 17 anos, eu fui baterista de banda e baile, né? E uma vez me convidaram pra mim fazer bateria pra uma banda lá, né? E era uma festa muito grande, né? E tinha bingo naquela época, tinha bingo e tinha. Sabe aquelas. Tipo umas cornetonas, tipo alto-falantão? Nossa, sei. Daí eles usavam pra fazer o bingo, né? E aí, não. Daí eles estavam usando pra fazer o bingo e depois ia ser o bailão e falaram assim: ah, a gente vai mudar o som agora, vamos botar o som da banda, porque, né? Pra gente parar com ela. E aí eles usariam, enquanto o bailão começava, iam fazer o bingo com o som da banda, né? Rapaz, eles botaram o som da banda. do Sol era pior do que a corneta. Nossa, né? Traz a corneta de volta, meu Deus do céu. Isso aconteceu, eu vou falar, aconteceu na cidade de São João, no Paraná. Rapaz, eu fiquei com uma vergonha. Paranazão bom demais, tem uma música boa. É. É do Paraná. Ah, canta aí. Gente, pode cantar mesmo? Sério mesmo? Pode. Achei que, cara, será que sai som desse violão aqui? Sabe. Eu gosto muito dessa música aqui, ó. Era 4:30, passava um pouquinho e o fosco clarinho rasgava o batião. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, os meus olhos choravam. O meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paisão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as batidas do velho sultão. Certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão e disse também, um jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Perdi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Por aí vai, mas e vai essa longe. Fala do Paranazão. Sim, né? Mala Amarela. Nossa, Mala Amarela. Grande clássico. Eu não me lembro, olha só, olha a gafe agora. Eu não me lembro dos compositores, mas é uma linda música. A gente faz muito essa canção, principalmente em roda de amigos, né? E já teve várias regravações. Várias regravações, também, né? Várias regravações. Porque compositor não é muito lembrado. Não é muito lembrado, né? Não. Não, mas é uma cultura nossa. É uma cultura nossa. Antigamente, quando eu trabalhava em rádio, né? Isso há mais de 10 anos atrás, para mais, né? Falava-se a música e o autor, né? Hoje em rádio não tem mais essa... Não tem mais. E eu acho que tinha que ser reconhecido estrondosamente, né? Porque, pô, o que leva aí as grandes histórias, né? Tem que ser lembrado. Você sabe que aqui a gente... Creditado, né? É um crédito que você dá aqui. Verdade. E no programa aqui a gente já recebeu muitos compositores, são cantores de compositores e grandes criadores de grandes clássicos. Que às vezes o artista vai no programa, não vou nem citar nome, porque a gente sabe, a gente é do meio, já sabe quem é o dono da música e quem não é, né? E o cara canta e ele nem pra agradecer, porque o autor criou aquela música, né? Música o cara linda, né? Que fez o cara fazer sucesso, o cara vai lá no... num programa, sei lá, de rede nacional, e não cita, né? Puxa, eu deveria agradecer, né? Sem dúvida. Graças ao Fernando de Paulo, gravei essa música. Tenho, divulgar outras canções também, ó, compôs tal música, uhum. Isso é importante. O crédito, sempre, eu acho que uma das maiores satisfações que tem de quem compõe ou quem faz qualquer tipo de serviço, é o crédito que você dá ao trabalho, né? Uhum. A história que ele teve e quis passar pro pessoal adepto, né? Claro que a história, né? Que ele, pô, leva tempo pra você fazer. E tudo não mundo... é qualquer um que tem esse dom, né? Verdade, e às vezes não é só isso. O criador, o arranjador também tem a sua importância. O músico que tocou também tem a sua importância. Sem dúvida. Todo mundo tem importância no trabalho do artista. Né? Sem dúvida. Então é bom sempre lembrar, né? Quem participa na equipe e tal. Sem dúvida. O que o Edu Tiporini gosta de ouvir no dia a dia? Olha. Na realidade, eu sou bastante eclético, mas o meu coração mesmo é sertanejo. É. Esse modão que eu fiz, Mala Amarela, adoro de paixão, uhum. Uma música muito boa. E outras modas também que a gente costuma fazer. Hoje em dia, a gente tem vindo aí com um caminho de boas letras, né? Sim. Hoje as letras estão muito, muito parecidas. Certo, tal. Certo. Então a gente vem buscando... boas composições. Sai um pouco desse, né? Dessa mesmice, vou falar assim. Que é uma modinha, assim. Né? Uma modinha aí que tá. Então a gente tá vindo com outros propósitos aí, outros tipos de composições, uma coisa mais mas abranger outros horizontes, né? Não deixando de ter lágrima na voz, passar uma emoção, né? Claro que você também pode fazer você pode fazer uma música comercial bonita. Sem dúvida. Esse é o caso. Às vezes o pessoal fala, a música é tão bonita, mas não vende, porque não, né, não tem o refrão. Mas sem pode ter as duas coisas. Pode ter, sem dúvida. Vamos mostrar mais uma do teu CD aí. Vamos lá. CD novo. Primeiramente, eu tô até me esquecendo, agradecer todo o pessoal, toda a equipe que acompanha o Carlos Pitt. Agradecer você pela oportunidade, pelo espaço que você tem dado aqui no seu programa. Para mim, para outros artistas também. Tá joia? Então, eu vou mostrar aqui uma música de trabalho. A gente gravou. Seu CD tá fantástico agora, hein? Produção do Carlinhos Cocó, Unique Studio. Gravação, composição do Dino Max. Música título do CD, chamada Princesa dos Meus Sonhos. Pessoal que quiser curtir. Mais ou menos assim. A noite tá tão linda, a lua tá tão bela. Pra ficar melhor aqui só falta ela. Minha cara metade dona da minha saudade, princesa dos meus sonhos que me faz flutuar. O pensamento teu sorriso na boca o desejo, seu corpo no meu corpo, se veste os olhos te vejo. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E com você eu topo tudo e vou mais além. E quando a gente se encontra não tem pra ninguém. Apaixonado e dominado pelo teu amor, viajo em busca dos seus olhos. Na atmosfera desse clima eu posso voar, direcionado pros seus beijos vou te procurar. Todo mistério é revelado na nossa paixão, só dá você e eu no meu coração. Que timbre bonito, rapaz. Opa, obrigado. Bota bonito, não é? Que isso, aquela voz assim, não, porque assim, como você falou da mesmice de letras, de música, também tem a voz do artista. Que sem você dúvida, escuta assim, dúvida. Esse cara é o Edu. Identidade, tem identidade. Bacana. Tem que ter identidade. Tem muitos artistas que a gente sabe que é o Jorge Mateus, né? O Fernando Sorocaba, né? Nossa, não pode copiar. E tem outro, não é questão que eu copiar, às vezes, é infelicidade, o cara nasce com aquele tom parecido, sem né? Sem dúvida. E outra coisa que eu queria dizer, é uma letra rica, né? A gente tem que buscar letras ricas, transmitir uma história, né? Até os brutos amam, então todo mundo tem um pouco de romantismo, né? Sem dúvida. Eu quero te agradecer também por ter aberto uma oportunidade de gravar uma moda minha no teu CD, né? Oportunidade minha. Minha, né? Paragadá. Nossa, não tem quem não dança com essa música. É mesmo? Cara. Pelo amor de Deus. E você rocha, sabe, viu? Que tá dando sorte, que tá espalhando a música, né? Graças a Deus. Outros artistas gravando. Lucas Gentil tá vindo aí também, tá gravando. Graças a Deus. Vamos fazer um pedacinho dela? O que você acha? Bora. Hoje eu vou cair na panca pra balada divertir, sem contar com a galera lá no posto pra sair. Cagão, só não tá, e a cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer, mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar no carro, na balada, pensando que vai rolar. Paragada, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Paragadá, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai encher. Mas depois vai ter paragundum, nosso som vai encher. Paragadá. Alô, potente. Faltou sanfona do Cocó aqui. É verdade, faltou. Sacanagem. Cara, eu queria que você falasse pra quem tá acompanhando o programa Carlos Pitt, site, redes sociais, Facebook. Como é que faz pra levar o show do Edu Tiburini? Olha, pra levar o show do Edu Tiburini é o 011 973 44 8823. Falar comigo mesmo. Facebook. Facebook.com/ Edu Tiburini, que é facinho de achar. E o site www.edutiburini.com.br. Entrar no YouTube também, tem um canal no YouTube, tem várias músicas, todas as músicas do CD estão lá. com letra também, coloquei a letrinha pro pessoal acompanhar. Tem muito segredo. Agora, a agenda tá cheia, graças a Deus. Trabalhando bastante. Correndo, trabalhando. Tô acompanhando você sempre, vê que você tá correndo muito. Ah, tem que correr, cara, tem que correr. E o bom que você tá saindo também dessa. Da tua região, já expandindo, né? Tem que expandir, cara. Já tá se apresentando em São Paulo também, né? Caso do show em São Paulo, graças também. A Deus, em São Paulo. É, essa oportunidade, essa porta está abrindo para todo o Paranazão, todo o pessoal. Sem dúvida, o programa. Rede, claro. Nossa, cara, é uma oportunidade em tanto. Obrigado mesmo. Imagine. Pelo espaço a toda a equipe, Carlos Pitt. E a gente está junto, cara. E também quem quiser ligar para nossa produtora para levar o show do Edu, é só ligar 11 20 21 7131. Fácil, não tem 71. Né? Pronto. Tamo junto. Obrigado, misturado. Meu querido. Deus te abençoe, obrigado, viu, querido? Sucesso. Obrigado. É do tipo ele no programa Carlos Fit sempre. Obrigado, garoto. Forte abraço. Tchau, valeu. Valeu. Sucesso. Tchau, tchau. Hoje eu vou sair na panca pra balada divertir. Encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carão, forno, talo e a cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu faço muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro, uma balada, pense no que vai rolar. Paragada, paragada, se o som vai tocar. Bola fora e você curte, bebê, dançar. Paragada, paragada, se o som vai tocar. Bola fora e você curte, bebê, dançar. Mas depois vai. Encontrar com a galera lá no posto pra sair. Carrão, som no talo e a cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, um bicho vai pegar. No carro, uma balada, pense no que vai rolar. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Olá, amigos, eu sou Celina. E eu sou Adriana. Nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitt e o Beijo das Marcianas. Alô, moçada, aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Nós também estamos aqui. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitti. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitti, eu sou a Fátima Leão. Alô, galera, aqui quem está falando é o Ed. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Nós somos La Luna e Vinícius. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera, eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitti. Tamo junto! Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Bora, gente, bora, meu povo. Obrigado pelo carinho da audiência aí. Você que tá ouvindo o programa Carlos Pitti, não esquece de que você sabe que as entrevistas do programa você pode assistir também lá no meu site do blog oficial, carlospitti.com. Você que acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, a gente tá sempre divulgando lá os vídeos também das entrevistas. Além de você escutar aqui, depois você vai lá e assiste também, né? É, também na tvcp1.com. Deixa eu mandar um abraço agora ao pessoal que tá sempre mandando um recado pra gente lá na nossa fanpage, Carlos Pitti Oficial, ou programa Carlos Pitti em rede, no Facebook, no Instagram, Carlos Pitti Oficial, no Twitter, arroba Carlos Pitti. Beijos pra Índia Mara de Souza. Alô, Carlos Pitti, adoro muito seu programa, manda um beijo pra eu e pra minha mãe, a Margarete Pereira. Quero ouvir Victor e Léo, obrigado por estar curtindo. E dizer assim, obrigado, Carlos Pitti, por alegrar todos os domingos. Ela escuta a gente, sabe aonde? Em Salto do Lontra, no Paraná. Alô, Índia Mara. Beijo pra você, pra todo mundo aí do Paranazão. Alô, Salto do Lontro, obrigado pelo carinho da audiência. Tamo arrepiando no domingão aí, então tá bom demais, né? A Rose Carvalho, ela manda nos parabéns pelo meu aniversário, sabe de onde? Olha, chique demais, em Levico Terme, Itália. Opa, tanti auguri de buon compleanno. Opa, vou falar aqui, eu tô falando meio espanhol, né? Tanti auguri de buon compleanno. Agora sim. Rose Carvalho, em Levico Terme, Itália. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu alô na Itália, ouvindo a gente. A Amanda Bezerra, em Iguatu, no Ceará. Ceará escuta muito a gente aqui, né? Alô, Iguatu! Ela diz, Carlos Pitti, meu nome é Amanda, sou de Iguatu, queria que você me ajudasse. Será que eu posso te ajudar? Diz aí. Ela diz, quer que você realize o meu sonho. Ela quer conhecer o Thiago Silva. Olha, que chique, mas que mulher enjoada, né? Quanto que sua ajuda? Ó, eu não sou Papai Noel, viu, Amanda? Mas se eu pudesse realizar o sonho, com certeza eu realizaria o seu sonho aí. Fico feliz. Thiago Silva, o grande zagueiro da seleção, o zagueiro mais bem pago do mundo, viu, Amanda? Obrigado pelo seu recado, obrigado por ouvir o programa, viu? Um beijão pra você. Alô, Ceará! Alô, Iguatu! Tudo de bom pra vocês aí. O Lucas de Biasi, em Varginha, Minas Gerais. Alô, Lucas, obrigado. O José Mamiluki, ele é ator, mora em São Paulo, escuta o programa e a gente agradece pelo carinho da audiência, né? A Anne Caroline Iaguzeski, de Coronel Vivida, no Paraná. Beijos, Anne. O Cleiton Borges, da Central Mineira, ele é de Sorocaba, São Paulo. Valeu, grande Cleiton. O Lucas Amaral, de Palmas, do Paraná. O Nilson Mota, de Tatuí, São Paulo. A Luciana Caragnato, de São João, no Paraná. Quem mais aqui que tá ligado comigo? Também a Cíntia Pereira, de São Paulo. Legal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. É muito recado que chega pra gente, mas dentro do possível, mandando um abraço pra todo mundo que sempre ouve a gente na rede. Programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Já que pediram, vamos tocar a música aqui, ó, do Victor e Léo, no programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Alô, pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda thank you.